Bora até o céu. José Pregulações, grava aí. Equipe, só preste assim. Eu tô que nem um Bomberman, que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem um Bomberman, que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Estourado com a mulherada. Música nova pra você escutar no seu paredão. Essa vai tocar no Palio de Luxo e no Celta Camarão. Ele é o Camarão! A banda que bota pra fuder chegou! Agora você me atende, responde minhas mensagens. Dizem que tá sozinho e tá morrendo de saco. Antes de ficar comigo, nunca me deu moral. Agora com a pegada, ela fica aquela situação. Notícia se espalhou, sou bom vermelho, tô de farra. É a delícia mulherada. Eu tô que nem um bom vermelho, que nem um bom vermelho. Bum, bum, bum. Eu tô que já tá bem, que nem um bom vermelho. Bum, bum, bum. Eu tô que nem. Eu tô que nem um Bomberman, que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Vai, novinha. Eu tô que nem um Bomberman. Tô estourado. Nossa, maluco, tá aí. Asa só. Tá morrendo de saudade. Antes de ficar comigo, nunca me deu moral. Agora com a pegada. Eu tô que nem um Bomberman, que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Tô que nem um Bomberman, que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem um Bomberman, que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Tô estourado com a mulherada. Um Bomberman, que nem um Bomberman. Celta Camarão, com o Teimoso. Bora, Tony César. Ensaiando. Vamos ensaiar. Repertório novo de verão. Barra de Rio. Que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Chupa. Que nem um Bomberman. Que nem um Bomberman. Bum, bum, bum. Eu tô que nem um Bomberman. Eu tô ligado, você tá ligado. Bum, bum, bum. Eu tô que nem um Bomberman. Que nem um Bomberman. É, tá ensaiando, tá bom. Os ligeirinhos de Natal tá aí. Olha o Chino Vagueiro. Olha o Chino Vagueiro. Seca carioca, seca design. Os solteiros da condição tá chegando aí. Mais uma. Bora, bora.